tarde, boa noite, pessoal. Vocês podem perceber que não é o Daniel Gimenez falando, sou eu, o Wellington Leal. O Dani ficou como em Araçatuba, como Rei Momo, ficou muito cansado, ficou pra cima e pra baixo. Então, ele tá lá descansando. O bicho passou mal, mas não foi na bebida, pessoal. Foi numa mega feijoada muito chique, num Carlton Club. Mostrou até foto de helicóptero, olha. Só na High Society, Daniel Gimenez, hein? Ó, você vai ver ele hein? Na Fórmula 1 lá no paddock. Bom, mas pra preencher, né? Nosso grande amigo Gustavo Fufu está aqui, Gustavo. É isso aí, pessoal. Essa edição aí só eu e o Wellington aí fazendo, né? O Dani tá se recuperando aí, não passou muito bem aí esse final de semana, esse feriado. E falar um pouco aí sobre teve Endurance esse final de semana, teve Fórmula E e mais outras notícias também que interessam os aficionados aí por motorsport, por automobilismo. É isso aí, antes da gente começar com tudo, vamos dar nossos recadinhos, nosso apoio já de longa data ao Instituto Wig Hoffman. Ajude uma criança com câncer a ter esperança. Conheça lá no site igorhoffman.org.br. Uma iniciativa muito bonita, uma iniciativa muito importante. Você pode doar, vai lá no site, tem a conta bancária, tem os vídeos, tem fotos. Já ajudaram mais de 8 mil pessoas desde o início do Instituto, de 2009. É um trabalho sério do Ingo, que inclusive deu uma entrevista pra gente no Fórmula 1 37, que foi de cortar o coração, foi muito emocionante, muitas revelações, muito bom. E também um oferecimento do Seb Tatcock, método Grow Up. Conheça o método Grow Up, novos métodos, novos alunos, conheçam o Tatcock de Araçatuba, onde o filho de Daniel Gimenez é diretor. Ele tá dando um apoio pra gente aqui, a gente tá falando. Ó, conheçam a escola, você vai ver que é muito boa. E dá um cafezinho lá com o Dani. E também, vamos lá, pessoal, participe dos grupos aqui, das mídias sociais do Fórmula Full, no Facebook, é só você ir lá e pesquisar nos grupos, acha a gente, manda pra gente pelo menos pela mensagem privada, o seu telefone, pra gente colocar você no grupo de WhatsApp. E assim mandar o seu áudio e participar do Fórmula Full. Inclusive tem umas participações hoje. Vamos participar, pessoal, muito fácil, muito rápido. A gente gosta muito. E aí, começando agora sobre as notícias, os comentários, vamos falar primeiro de Le Mans. Saiu agora os 60 inscritos para as 24 horas de Le Mans. Aumentaram o número de carros. Muito legal. É isso aí. Tem, claro, né, tem os tradicionais de sempre, vai ter Porsche, vai ter Toyota, vai ter Audi, o Audi só vai ter 2 carros, vai ter o time do Colin Coles, que comandou a Spyker, lembra, Gustavo? Se lembro. Aquele cara lá, ó, dizem que o pai dele era dentista na Romênia, era cheio de coisa, meu, esse cara é... Até hoje é obscuro, ninguém sabe de onde saiu esse cara, o que ele tá fazendo. Mas, bora lá, ele vai participar. Inclusive, ele chegou a pegar uns Audis R10, colocou pra correr, colocou o indiano lá, o Kartikin. Nossa, foi um desastre. Também vai ter os LMP2, vai ter a estreia de Vitaly Petrov na SP Racing, vai ter o Oswaldo Negri na Michael Schenck. Vai ter o Pipo Dinani, se eu não me engano, vai ser na Crow. A Crow vai correr, cara. Eu pensei que não ia. Ou na G-Drive, acho que o pessoal vai brigar pra ter o Pipo Dinani, viu? O brasileiro que tá muito bem, que tá muito bem visto na Europa, né? Como piloto de protótipo e bem novinho, né, Gustavo? É, um cara que tá praticamente no início da carreira aí, tem muito chão pra correr ainda. E o cara já ganhou as 24 horas de Daytona. Já é um cara já com... Não, olha, O Brasil teria muito piloto. Se ele quisesse fazer que nem o Pipo, ia fazer bonito, cara. É, ir para os protótipos, são uns carros maravilhosos, cara. Eu fui no EC e não me arrependo, tô com saudade. Pena que não voltou. Bom, na GTE, que é os carros de turismo mesmo, os carros de rua, vamos ter 4 Ford GTs, Gustavo. É, bom, esquadrão completo aí para essa prova. Esperamos aí que com outro resultado aí, né, que não esse de Daytona aí, onde os dois aí tiveram vários problemas, digamos que no início aí da prova, praticamente do início ao fim aí tiveram um que outro contratempo aí e acabaram não completando a prova por... Aliás, completar a prova aí com um monte de volta a menos, enfim. É, mas olha, pelo que eu me lembro, nas 24 horas de Daytona, os problemas foram mais pequenininhos, não foi muito, vamos dizer assim, não foi motor, não foi quebra feia, foi detalhes. E fora que vai ter outras provas nas de Le Mans, eu acho que o carro vai chegar bem, bem zeradinho, bem com menos problema, e com 4 carros, nossa... Para um não terminar sem problema, vai ter que ter muito azar, né? Bom, vai ter o Corvette clássico. Então vai ter briga Corvette Ford. É, essa briga aí é que vai ser, sinceramente, dentro da... Considerando aí Audi, Toyota, etc. E os P2, enfim. Eu considero... A minha expectativa maior é para a GTLM. É... Briga do GTLM. É sempre bonito. E o legal é que os LMP2 agora deram uma revivida com esse... Principalmente com os Ligiers, com os motores que eles fizeram menorzinhos. Cara, tá muito legal o LMP2. Era meio patinho feio, tá legal. Vai ter três Ferraris, nenhuma oficial, mas a F-Corse é uma equipe muito boa. Vai ter o Porsche do Patrick Dempsey. A F-Corse não é oficial. Não é oficial, mas é como se fosse, né? É. Que já, sei lá, há quantos anos aí eles. É, desde criancinha Ferrari, né? Eu acho que só faltou ser oficial, colocar o nome da Ferrari e botar um pouquinho mais de grana, um pouquinho mais de dinheiro, mexer no desenvolvimento, algumas liberdades que equipe oficial tem, né? Sim, porque eles conhecem de cabeça pra baixo a Ferrari, né? O material tá lá, é que. Eles não conseguem muito mexer a fundo, ter todos os caminhos. Vai ter. E no Porsche vai ter dois Porsche oficiais. Vai ter o Porsche celebridade do Patrick Dempsey, né? Que esse daí, será que ele vai fazer um documentário? E Porsche é Porsche, né, cara? Porsche, os caras conhecem Le Mans. Porsche e Le Mans é quase o sinônimo, né? É, Porsche seria o. Como é que é o... Bom, quero chegar no final. Que carro que eu pego? Deixa eu ver o Porsche. Confiável. Confiabilíssimo. E os Aston Martin, os carros de James Bond, que tinha Bruno Senna, que vai correr na Oreca, vai vir também com os carros oficiais. Olha, é a categoria linda. É a categoria também que... E o GTAM, que é os Gentleman's Drivers. Aquela galerinha que tem um pouquinho de grana, pá, que não corre muito, um pouquinho com uma idade maior. E são as equipes, vamos dizer assim, meio que irmãs menores das maiores, né? Então eles colocam os carros, não que sejam mais lentos, mas os carros um pouco com uma geração anterior, já com os engenheiros que não são os melhores. Não é verdade, Gustavo? É os rockies mais velhos, né? É, galera que bota uma graninha. E na garagem 56, que sempre é a garagem experimental de Le Mans, vamos ter um tetra amputado. Senhor Frederic Salsetti, que perdeu as mãos e os braços e as pernas, vai correr com um sensor no Morgan Nissan aberto. E da Oca Racing, tomara que faça bonito, porque ele já participa, é uma forma de Le Mans fazer um marketing social com alguém correndo, e já mostra a atenção que eles têm com o pessoal que precisa de uma atenção especial. Então você sabe que lá é outro nível, né, cara? Outro mundo. É outra coisa. E não é o cidadão aí, não é qualquer tonto aí, né? O cara já tem uma experiência, então vai ser bem interessante aí ver como é que vai se comportar durante a prova aí, né? Não, e o legal, cara, é que você mostra que um cara, mesmo com os problemas que ele tem, ele tá lá correndo. É uma representatividade muito boa. E a categoria abraça esse tipo de coisa, mostra que eles aceitam todo tipo de fã. E claro, que se eles estão colocando um cara lá dentro, você imagine a acessibilidade para quem tem esse tipo de problema e vai lá assistir, cara. Com certeza eles tratam com um carinho muito especial. Até questão de motivação, né, também desse pessoal, né? É muito legal, cara. É Le Mans, a ACO tem uma visão excelente. Eles não têm medo de apostar, de arriscar. E cada vez ficam mais relevantes no mundo inteiro. Le Mans é a categoria que todo aficionado por velocidade sabe que mora no coração da gente, né? É, isso aí. Bora lá. Teve corrida 12 horas de Bathurst. Um circuito que o nome atrapalha a galera, mas quem já viu uma vez, apareceu no Gran Turismo 6, o pessoal ficou louco. Quem gosta de corrida, pelo menos com certeza gosta de um videogame, e sabe e conhece, essa pista não tem nada igual. E foi lá, os GTs 3 ficaram 12 horas dando volta lá, né, Gustavo? É como se fosse a Spa da Austrália, né? Cara, eu não sei se tem o que de Spa, tem o que de Macau, é muito, um que de Mônaco, com as retas enormes. Cara, é louco demais, cara. É uma pista única, na verdade, né? É uma pista absolutamente insana, cara. Mas ela tem esse lance, assim, a similaridade, né, de misturar assim estrada e pista mesmo, né, que tem aquele aspecto apertadinho ali da parte da subida da montanha, né? É, a montanha que os caras ainda botaram um letreiro assim, Montes Panorama. Ah, aquela é clássico, aquele. E o escrito ali. E o legal é que começa lá às 4h45 da manhã. A largada é de madrugada. E como que eles estão no verão que nem no Brasil, então o sol vai até as 8 da noite. Acaba às 4h45 da tarde. 12 horas de corrida. Aqui começou às 4h45 da tarde e acabou às 4h45 da manhã. Eu perdi as últimas 2 horas. Acordei faltando 2 minutos pra acabar a corrida, cara. Queria ter acompanhado mais, mas acabei pegando mais a parte do finalzinho ali, aí eu vi que a coisa tava meio, parecia, né, na verdade, tá meio definida ali, tava o R8 na frente, tava tudo muito bem, aparentemente bem definido ali, né, e no final das contas eu acabei atirando a toalha, e quando fui ver quem ganhou foi outro completamente... que tava em outra posição ali, eu tava acho que em terceiro, né, quando eu larguei ele. Bom, vamos falar da corrida. O McLaren 650S largou da pole. Inclusive, o engraçado é que todos os carros ponteiros andavam com Michelin, era o único carro com Pirelli. E Michelin de falar, corrida de longa duração é Michelin. Eu não sei se foi o carro, se foi uma mistura especial da Pirelli, que o McLaren estava muito bem. Inclusive fez a pole, era o carro mais rápido. E liderou as três primeiras horas tal. E pra quem conhece Bathurst, você sabe, né? Acidente pra caramba, né, Gustavo? Sim, dá por cima de noite ali, aquela parte bem escura ali da subida, né? Sempre dá algum enrosco, alguém aparece no muro, tranca... Tranca a pista ali, o cara encostou. Se virar o carro de lado na pista, não passa mais ninguém. É como se fosse Mônaco ou Long Beach aí, pra quem conhece um pouco da história. Aí, cara, Todo mundo ia pro boxe, uma McLaren tinha, tava no meio do stint, então não parou. Aí foi aquelas, né? É, quando um para, eles se encontravam, descontava tempo e tava safety car. E a ultrapassagem tava muito difícil, porque os carros estavam muito parelhos, que eles fizeram equalizações. Mas mesmo assim, briga, nossa, tensão. É, era McLaren, o 650S, era o Bentley, que é um carro totalmente diferente, eram carros totalmente diferentes e totalmente e brigando junto. Era o R8 e o Mercedes SLS, que não é nem mais novo, ele já tem um tempinho que ele saiu, vamos dizer assim, de linha entre os GT3. Ele está sendo substituído agora. E olha, teve muita briga, cara. Tava bom demais. E no final, meio que foi a gasolina. Ah, e claro, como eu vou esquecer do Godzilla, Nissan GT-R, ganhou a corrida no passado, também tava muito rápido. Inclusive foi ele que começou a descontar da McLaren no final. Mas a McLaren com Van Ginsberg, no final, tava controlando e ganhou fácil. Ganhou bem. Ganhou fácil não dá pra dizer em uma corrida de 12 horas, né, Gustavo? Sim, sempre tem o fator desgaste, né? De virar tudo. Pode, com certeza. Vira. Cara, é pneu furado, é trânsito, é um safety car na hora errada. É sempre. Interpéries é. Sempre acontece, né, Gustavo? É, ainda por cima numa pista dessas aí, né? Que tem uma possibilidade muito grande aí de dar confusão, né? É uma pista realmente muito, muito peculiar, né? E a parte mais estreita dela, apesar de ser o ponto mais travado, não deixa de ser lugares que rápidos, que tem uma tangência muito curta assim, para fazer, não tem muita margem para ultrapassagem. Então, quando eles pegam um retardatário no início da subida ali, né, da montanha, só vai ter um espaço ali antes do primeiro S ali para fazer ultrapassagem. Então isso aí pode atrapalha um monte os pilotos, né? E tem que ter a cabeça muito fria aí nessas provas. E foi muito bacana realmente aí a corrida. Eu acompanhei um pedaço ali depois no replay, que está disponível ali na internet, né, pelo YouTube. É muito bacana, vale a pena assistir aí quem perdeu. É, exatamente, pessoal. Tá na internet, no YouTube, não precisa correr, porque é oficial, é a página da Nismo, que é a divisão de corridas da Nissan, que eles patrocinaram, então eles fizeram questão de passar no YouTube. E tá qualidade lá. Top, né? Oh, qualidade HD, 720p, 1080p, cara, tá às 12 horas completas, assiste lá. E você até falou, Gustavo, de retardatário. Teve um retardatário que tava na frente e ele não tava muito lento, ele era até do GT3 tal. E os ponteiros vendo tal. E chegou bem no começo da subida da montanha, que ali é bem a parte bem pior mesmo, bem estreita. E ele deu espaço para passar um. Passou um, aí passou outro. Ele não tinha como voltar pro ponto de fazer a curva, cara. Tem que parar. Não, ele não tinha nem espaço para parar, porque era aquela uma curvinha para a esquerda, até meio rápida. E ele estava rápido, ele não ia ter tangente. Ele escolheu, em bater na porta de alguém, que era os ponteiros passando, ele rodou. Ele rodou e chamou o safety car. Ele não tinha condição, ninguém xingou o cara na transmissão, porque viu que ele estava no mato sem cachorro. Pô. Sim, ou ele tranca, todo mundo, ou deixa passar e se ferra, né? É, porque os caras fizeram aquela, passou um, também vou passar. Aí, putz, abaixei minhas calças aqui e agora eu tô. Cara, olha, é Bathurst. Ó, pessoal, assiste. Agora eu vou passar o resultado. A McLaren 650S da Tecno Sports com Van Gisberg, com Álvaro Parente, piloto português muito bom. E o Webb fizeram 297 voltas. Em 12 horas, 1 minuto e 5 segundos. Segundo chegou a Nismo, com Nismo GT3, com Rick Kelly, que corre no V8. Shio, que esse japonês anda, hein? e Strauss. Em terceiro chegou a Bentley, com o Bentley Continental GT3, com Kane, Smith e Bell. Carro lindo, enorme. É, carro de diga-se mal. Passagem, diga-se passagem, em Barços devia ser proibido o Bentley e o Nismo, porque não tem como passar aquelas banheiras ali não, quando não. Chega lá na montanha. O complica Bentley, a coisa. O Bentley nem é ele enorme. Passa, nem passa o outro, né? O Bentley é enorme, cara. É lindo. Bom, em quinto, Phoenix Racing com o Audi R8, com Wilkenhock, que tem história lendária na Fórmula 1, Van Thorn, que é um piloto Audi, e Davidson. Em quinto, com a equipe Edibus, Mercedes SLS, com Reynolds, Jair e Bastian. Esses foram os principais, chegaram na linha. Você tem muito, teve muito carro. Tinha Ford Fox V8, tinha BMW pequenininha T65, tinha Porsche Cayman. Cara, era uma festa. O Mika Salo participou lá com a Ferrari, com o Villander, mas era no Motorsport, mas o carro não quebrou logo no início, foi uma tristeza. Mas é isso aí. Até o ano que vem. Betrus, pessoal, marca aí, procura, porque vale a pena. É um corridão, né, Gustavo? É, vale a pena mesmo. Bom, saindo de Betros, vamos para Argentina, terra do tango, com a pista mais bonita, a pista, melhor pista que a Fórmula E conseguiu fazer, né, Gustavo? É uma pista bem dinâmica, né? Não tem aqueles pontos travados demais lá que tem algumas pistas, e a paisagem realmente é um negócio, né? É um parque muito bonito, e eles colocaram umas curvas rápidas, umas freadas fortes, uns pontos de ultrapassagens muito bom. E teve isso. Bom, se você, para quem já, só repetindo, né, a Fórmula E, cara, é uma categoria que ela preza pela, vamos dizer assim, pelos fãs, pela cidade, e eles fazem tudo no mesmo dia. Os testes, assim, eles fazem um dia anterior, que não dá tempo de você vão testar, ajustar tal, e correr no mesmo dia. Mas só toma 2 dias a cidade. E a classificação é no mesmo dia da corrida. E é aquela, não tem jeito, cara. É pauleira. Se você errou, bateu o carro muito feio, já era. Você não vai pra corrida. Ainda mesmo que tenha 2 carros. É, um em cima do outro, né? Um em cima do outro. E a classificação também é muito legal, né? Não cabe a mim que vai tomar muito tempo eu explicar, mas todo mundo tem chance e é rapidinho. Então, na classificação, né, cara? O Sam Bird saiu na pole, o Sebastian Buemi, porque ele rodou no começo da corrida, no começo da classificação, saiu em último. E o companheiro dele, Lincoln Post, com o carrão da Dance, que é Renault, né? Saiu no segundo, o Félix da Costa em terceiro, o Sarrazin em quarto. Olha, cara, quarto e quinto lugar para Venturi, com Sarrazin e Michael Conway. O de Grassi não saiu tão bem em sétimo. O Piquet fez, olha, do carro dele, que tá muito com um problema, ele largou bem em nono. O Bruno Senna foi uma decepção e saiu em 16º. Bom, vamos para a corrida. Chegou na corrida do Sunbird, saiu e foi embora, né, Gustavo? É, se consolidou na posição ali, né? Não teve ninguém que buscasse ele. O Nicolas Prost, né? Sabe como é que é, né? Ficou naquela ali, não. É, o Nicolas Prost conseguiu. Só te cortando, o Nicolas Prost, cara, é uma questão tão diferente, que a gente tem até uma pergunta aqui do fã aqui, que durante a corrida ele não se segurou e já mandou a pergunta pra gente, mas quando a gente entrar no assunto dele, a gente já vai colocar a pergunta dele, ele já sabe que é ele, mas vamos lá. E, pois é, e, pô, cara, ele tá com, digamos assim, seria a Mercedes da Fórmula E, né? Com certeza. Que é a Renault Dams, que ninguém conseguia chegar e tal. Enfim, mas aí O Boemi veio de trás lá, veio garimpando as posições. O Boemi, a gente tem que falar devagarzinho, né, Gustavo? Sim, sim. O Boemi saiu em último. Não, e aí que tá, o que eu queria destacar é o seguinte, ele foi muito cabeça, porque ele não foi afoito no início. No início o pessoal embolou e milagrosamente ninguém se acavalou, né, como acontecia ano passado, volta e meia dava uma confusãozinha na largada, né, ali o pessoal conseguiu embaralhar direito ali as cartinhas e tal, né. Mas Gustavo, teve uma hora na volta 2, cara, que na freada ele passou dois carros ao mesmo tempo por dentro, cara. Aquilo, cara? Eu falei, meu Deus. Não, foi sensacional. Ele segura, ele parecia que ele tava jogando videogame, sabe? Quando você é pivete e aí você não faz nem tangência. Você vai por dentro e faz a curva daquele jeito. Cara, ele passou por fora, ele freou, saiu meio que de lado ali e alinhou e passou os dois, né? Ele deve ter mudado a configuração do freio ali, travou da frente, segurou o calma e foi lindo, cara. Nossa, foi coisa de louco. É, foi a La Hollywood aquela manobra dele ali. Foi a La Hollywood, a La Gilles Villeneuve. O Boemi tava com sangue nos olhos. Era o homem numa missão, cara. A missão era passar todo mundo. Ele era por volta, ele foi escalando todo mundo, cara. É, o de Grasse também fez um bom início ali de corrida, né? Conseguiu recuperar as posições rapidinho ali, ele conseguiu chegar em, ele conseguiu o quarto lugar, né? E ali depois de muito tempo, só que foi que ele foi conseguir. Pera aí, volta aí que eu me embananei. Pode voltar essa embananada que aqui tá marcado. Tá. Então, o de Graça também fez uma largada muito boa ali, também foi bem conservador, conseguiu e ganhando as posições, né? E rapidinho ali ele passou para a quinta colocação. Aí depois, um pouquinho depois ali, ele conseguiu o quarto ali, né? E ô, Gustavo, aí na... Oi. Agora me fala, cara, na hora que deu o safety car lá, que o carro do Antônio Fernandes das Costas parou do nada, acabou a bateria, pifou, deu... Pois é, aí que tá. Travou o Windows dele. Tela azul no carro dele. Aí, cara, na entrada de box, que foi aquele Prost, velho? Pois é, ficou bem estranho aquilo, né? Porque ele meio que deu uma... Parecia, aparentemente, que ele deu uma amarrada meio proposital ali, né? Não, ele ainda atrapalhou até o Boemi entrar depois. Pois é. O de Graça parou de empurrar ele meio que parou no meio do caminho. O Boemi chegou e teve que empurrar ele e entrar no box. e ainda saiu de graça aí na frente dos dois, né? Então, cara. É, não, é porque o Boemi tava atrás, né? Mas o Prost ficou meio que no meio do no meio do pit lane, cara. Meu Deus do céu. E o coitado não, do Piquet, cara. Pode falar. E o lance do português realmente pareceu. A impressão que eu tive foi que a bateria morreu e, sei lá, deu algum pau lá e não mensurou direito ali o consumo da carga, sei lá eu, porque simplesmente parou o carro e não teve jeito. Ele disse que, pelo rádio, que parou tudo, que tinha desligado, não sei o que e tal. Enfim, o rádio tava funcionando, mas... O rádio, a bateria deve ser diferente. É. Ei, Gustavo, sabe, eu tenho até uma teoria disso mesmo, cara. Que essas baterias, como é de lítio e tal, ela marca que ela tá cheia, mas aí às vezes ela tem um espaço vazio. Pelo aquecimento, ela perde a carga. A carga, ela. Como é uma carga química, às vezes ela, vamos dizer assim, ela cola uma placa na outra. E de você soltando e você carregando, descarregando, essa placa solta. Mas às vezes você carrega uma vez e não vai a carga toda, entendeu? É que nem você tem um celular, aí você mogou 100%. É, na verdade... Aí passou uns 10 minutos, ela caiu pra 80%, você fala, mas pera aí, velho, não tava marcando 100%, 10 minutos e caiu pra 80%, é esse probleminha de bateria mesmo. É, na verdade, a bateria de lítio é carga seca, né? Mas ela tem dois... Normalmente, as baterias, elas têm um circuito de proteção pra baixa e pra alta, né? quando eles entram, quando ela entra numa, digamos assim, num ponto crítico em que deixa as placas em situação instável, de instabilidade, ela corta, né, a vazão ali da carga, né? E porque se ela passa também para um limite um pouco abaixo da tensão ali, enfim, da potência dela, ela pode explodir, né, na verdade. É, então acho que foi. Daqui a pouco alguma coisa dessas pode ter acontecido também, com certeza. É, não dá, não, vamos dizer assim, resumindo, bateria, a energia não é tão simples quanto os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos tem lá, o negócio é instável, mas a energia tá. E você sabe qual que tem. A energia elétrica já é um negócio mais instável, mais... Buraco mais embaixo. É. E a categoria tá. É uma evolução, é interessante porque isso é o futuro, que todo mundo, isso aí já é um chavão, mas é uma área que precisa de inovação, precisa de evolução. E a Fórmula E é um bom laboratório que junta a necessidade com a diversão, que é o mais interessante. É, e pode ter certeza que nesse ponto aí, bateria, né, é onde vai ter um campo imenso aí para desenvolvimento aí na categoria, porque hoje em dia um dos quebra-cabeças aí na parte de energia de dispositivos móveis seria a questão realmente da quantidade de carga. E eu, com certeza eles estão trabalhando em cima disso aí para melhorar o desempenho dos carros também. É isso aí, pessoal. Você que está ouvindo o podcast aí, está olhando 15% de bateria e chorando. Quem sabe uma Fórmula E resolva esse seu problema. Mas o Piquet, cara, o Piquet estava economizando muita bateria. Ele mesmo deu uma declaração que o carro dele perdeu potência. Ele começou a economizar. Todo mundo parou na volta 15, ele estava na volta 19, que ele teve que entrar por causa do safety car. Falou que ainda tinha carga, iria pontuar, porque depois ele ia ter vantagem, né? E ele perdeu tempo com o safety car. Sim, prejudicou. Desceu, foi para 12º. O Bruno Senna foi uma bela prova de recuperação. 17º, foi escalando o pelotão, não estilo Buemi, né? Mas... Sim. E aí no final, nas últimas voltas, estava quase sem energia e teve que levantar o pé, e o Oliver Turvey passou ele e conseguiu um pontinho. Ainda assim tá ótimo. É, o Piquet, cara, pelas outras corridas, essa corrida foi uma evolução para ele, né, cara? É, na verdade, ano passado também ele começou o ano meio que com um pé manco ali, né? Não tinha um desempenho muito bom, ele foi melhorando durante o ano, né? Então, como eles mexeram um pouco no carro, se não me engano, eles apostaram aí numa evolução, não lembro exatamente no que, se foi chassi, enfim. Acredito que teria aí uma margem aí de mais umas 3 corridas aí pra gente ver se realmente a equipe vai conseguir reagir. Ou se vai ficar nessa lenga-lenga aí, né? Aparentemente eles erraram a mão, mas vamos ver. Um pouquinho de esperança aí pra Nextev aí, pra ver se eles conseguem recuperar. É, não, Nextev é o carro, é China Racing. China Racing, sim. É. Mas então, Gustavo, mas eu, sinceramente, cara, eu não acredito numa virada, porque vamos dizer assim, a capacidade de inovação dessa equipe é muito pequena, cara. E eles tentaram inovar demais, eles fizeram 2 motores. Se eu não me engano, eles já abandonaram essa ideia de 2 motores. A equipe tá com um problema de confiabilidade grande. E ano passado, praticamente todos os carros eram iguais. Eram todos iguais, então era um pacote fechado. Então, nisso deu uma estabilizada entre as equipes. E nessa nova forma... A Renault, né, e a Abbott, né, que engraçado, cara. O de graça estava com o símbolo da Volkswagen no macacão. Você conseguiu perceber? Pra falar a verdade, não percebi, não. É, cara, não prestei atenção. Tava a fotinha assim do Lucas de graça e tinha. Você via aquele símbolozão azul assim no O peito. VW. Assim. É, pelo menos nesse carro aí não tem problema de emissão de gás. Mas. Talvez seja por isso que estão colocando isso no carro, né? Pô, estamos com problema de emissão de gás! Pô, então vamos pensar, vamos investir na Fórmula E, que aí pelo menos vamos dizer que a gente está tentando contornar o problema aí e tal. Vamos fazer um comercialzinho com a Fórmula E, vamos tentar limpar nossa barra, vamos começar um pouquinho, pá. Mas é, tem certa lógica. Mas, então, mas o que você fala? Pô, Renault e Volkswagen, não dá pra dizer, não dá pra falar nada da China Racing, né? Que apoio que a China Racing vai ter? Jack Motors? Não é, né? Então... Sim, mas eles têm apoio de desenvolvimento de energia também. Bom, a maioria deles tem, né? Mas a China Racing tem um apoio do desenvolvimento de energia. Tem uma série de patrocínios aí também. Então, eu até por isso eu confio que na Fórmula E eles têm mais chance assim, de se recuperar desse tipo de problema. Assim, né? É, vamos rezar lá pro pessoal da China Racing conseguir um esquema novo aí, um motor muito bom, quem sabe melhor. E o Sam Bird, olha, sem querer dizer nada, mas o Sam Bird andou demais, hein? O Buemi escalou, passou todo mundo, chegou em segundo, o Sam Bird ia falar, hoje não! É. Você foi bem pra caramba, mas de mim você não passa. É, mas vamos combinar ali, se tivesse umas voltinhas a mais, não sei não, hein? Ah, mas o Sam Bird tava desde os treinos, estava bem. E outra vou falar. Te dizer que, caso não tenha percebido, o Buemi deu aquele cano todo e ele não precisou, aparentemente não precisou economizar, ou não teve um desgaste maior que os demais de bateria. É, não. Será que tá aí o segredo da Renault? Será que eles têm uma solução melhor que a dos outros? Ah, esse negócio de bateria é meio complicado, né, cara? Mas os caras vão, eles vão levando, né, o tempo todo. E o safety car deu uma ajuda no Buemi cabulosa, porque antes do safety car ele estava 13 segundos atrás do Bird, do de Grasse. Aí eu acho que não teria bateria que fizesse ele chegar em segundo, entendeu? É, ele estava uma distância bem considerável. É, entendeu? Para o cara acelerar, tirar um segundo por volta com esses carros, chegar e depois passar, olha, safety car teve influência. O Buemi talvez chegasse em terceiro e é um pouquinho pressionando o Lucas de Grassi ou uns 2-3 segundos dele, mas não foi isso que aconteceu, né? Tanto que o Lucas também deu uma declaração dizendo que o safety car prejudicou ele também, né? É. Agora, vamos falar da decepção do final de semana na Fórmula E. E temos uma pergunta aqui. Aí, Gustavo, Wellington e Dani, pergunta pro próximo Fórmula Full. O talento do Prostinho repousa apenas no nome? Que olha só o que o Buemi tá fazendo, largando lá da Pajaraca com o mesmo carro. É, eu não gosto de fazer essas comparações, Bruno Senna e Ayrton Senna, os Prost, mas cara, o bicho tá muito ruim, velho. E aí, o que você acha, Gustavo? Olha, os velhos foram cozidos em outra fervura, né? Então, não sei o que dizer, na verdade, dele. Na verdade, assim, o Prostinho, ele não tem, com certeza não tem o mesmo cacuete do Prost, mas é curioso que em algumas provas tu vê que ele anda bem, assim, que consegue, né, chegar mais junto, assim, né? Então, o que eu vou dizer, cara? Ele tá aí, ele não conseguiu se destacar porque realmente ele não tem o mesmo talento, né? É, tanto que se você for pensar antes da Fórmula E, também não foi nem pra frente. Apoio, espaço ele teria, com certeza, o nome ia abrir. Sim, o apelo do sobrenome, não é só Senna que abre porta também. Vai dizer que Prost não vai abrir porta? É. Agora tem a complementação dele também, viu? Pergunta complementar. Se for visto aprovado por gráficos e afins, o papai Prost pode substituir o filho Prost? Vocês acham que ele faria isso, sendo que já é a segunda temporada do cara? E aí, Gustavo? Ah, eu acho que não. Eu acho que atirar no próprio pé ele não ia fazer, não. E outra que eu acho que ele não tem saco mais, né? Pra esse tipo de coisa, pra correr, pra entrar, pra... Tá por cima com essa garotada aí, vai entrar, vai dar uma de Schumacher também, vai apanhar torto e direito aí. Acredito que ele não faria isso, e até pra não prejudicar o filho dele, eu acho que ele com certeza ia tentar segurar ele o máximo possível, né? É, já era complicado de furar o zóio até de um moleque de estranho, quanto mais o filho, né? Mas aí que ia acabar a reputação dele. O bicho já tem fama de roubar a mulher do amigo? Sim, imagina. Imagina roubar o assento do próprio filho. Nossa, aí sim, senhora, né? Meu Deus do céu. Mas só se voltar aquele GP Masters que teve umas corridas muito boas, né? Lembra do sim. Emerson, do Nigel Mansell, do Patrese. É, mas ele chegou a participar, não lembro se ele chegou a participar. Não chegou, cara. Eu acho que, aí que tá, eu acho que ele não tem mais aquele esquema de nava lá, né? É. Eu acho que perdeu já aquele tesão por estar pela competição e tal, bater roda, etc. Nem Le Mans ele fez depois de terminar a Fórmula 1, né? Pois é. Vocês sabem que passa na frente do Porsche, mas ele tá catando as mulheres por aí, né? Ah, vai que cai uma chuva, sabe como é que é, né? É. Opa, cala-te boca. Peraí, cai a caneta aqui, peraí. Ai, caramba! Ô, Samarino, que ano que foi mesmo? Mas vamos. Não vamos pro túnel do tempo, não. Vamos andar pra frente. Segue o barco. É. Depois a gente, sei lá, a gente faz um Fórmula Full histórias. Recordações. Recordações, né? Bom. Vamos lá, né? Passando aqui pra MotoGP. Saiu o calendário hoje, Gustavo. Você chegou a dar uma olhada ou não? Dei uma olhada rápida ali. Não pareceu muita novidade assim de pista, né? Mas. Eu acho que você não olhou com atenção, não, velho. Você viu o Round 10? Dá uma olhada aí. 10. Ah, com certeza, é a Áustria. É. Legal, hein? Red Bull Ring vai ser legal, hein? Os caras... o Red Bull Ring, cara, eu já ouvi falar que como é uma pista que sobe, desce, parece simples, mas é muito difícil acertar uma volta perfeita ali, cara. Sim, é. Ela deve ter uma complexidade parecida com o Mugello, né? Eu acredito pela questão do relevo. É, e tem umas curvas rápidas ali... Bom, vai ser legalzinho, hein? Vai ser legal. É, vai ser interessante. Aquela parte final ali que é indecida, né? Tem deve ser bem complicado de pra moto ali, pra acertar aquilo ali, pra não escorregar e fazer rápido ao mesmo tempo. Ó, e vamos lá, hein? 20 de março. Amigo que gosta de velocidade. Primeiro, avisar, ó. Em Losail, no Catar... A corrida é sábado, né, Gustavo? Isso, é sábado. É sábado. E atenção, o Wellington é uma besta. Dia 20 de março é domingo. Voltamos à programação normal. De tarde pra nós, né? De tarde pra nós, que é uma... corrida no finalzinho de tarde lá. E é o final de semana que começa a Fórmula 1 também? Ai, caramba! Cara, eu acho que eu vou trabalhar vou ficar sem folga 3 final de semana seguido e vou falar, olha, eu quero esse final de semana. Não trabalharei. Olha só, MotoGP e Fórmula 1, meu Deus. Vai arrebentar, hein? Vai arrebentar. A gente vai, domingo de manhã, depois da Fórmula 1, a gente vai assistir tudo de novo. maravilha. Então, 20 de março, Qatar em Losail, também é um GP à noite muito bonito. 3 de abril, na Argentina, Termas e Rio Hondo, Também é um GP, também baita muito circuito. Bom. Baita circuito. Pena que é caro pra chuchu pra gente ir lá. Diz que o ingresso lá é o oi da cara. Corrida 3, Austin, nos Estados Unidos. Esse não tem problema de prejuízo. De prejuízo, porque o FI... Não tem que molhar a mão daquele jeito, né? Nossa, cara, a Fórmula 1 a gente só fala mal. E amo, parece... Bom... E em 4, começa a rodada espanhola. Jerez de la Frontera, corrida que Lorenzo ama. Lorenzo e Jerez de la Frontera é um caso de amor. Corrida 5, Le Mans. Sempre chove em Le Mans, cara. Eu lembro que difícil uma coisa. Olha, não é que sempre chove, mas nos últimos anos teve umas duas, três na chuva em Le Mans. Mugello, round 6, aquela reta enorme. Muito bom, circuito excelente. Pena que as quedas lá são meio cabulosas, mas tudo bem. É, aquele S em descida lá é de arrepiar, né? Com certeza. Catalunha, Barcelona. Cara, isso aí 2009. Quem não assistiu essa corrida? Fábio Campos, que eu diga, gravado até hoje. Tem um filme, tem. Nossa, cara. Barcelona, aquela última curva, Lorenzo e Rossi. E depois, corrida 8. Acho que vai ser a primeira vez, vai ser em domingo, a corrida de Assen, cara. Deixa eu ver aqui. Essa corrida é. Pra mim é a melhor da MotoGP, Assen. Não, e Assen, aqueles S's é demais, né, cara? Assen, esse ano é também. É fantástico aquela pista. 2016 foi também muito louco, muito louco, muito louco. Foi demais. É a catedral. E você sabe por que era corrida? Olha, vai ser a primeira vez, vai ser domingo mesmo. Primeira vez vai ser dia 26. E sabe por que era sábado? Por quê? Porque era pra pessoa ir pra igreja, cara. No domingo. Era questões religiosas mesmo. Hoje em dia a Holanda é um dos países mais ateus do mundo. Corrida número 9, 17 de julho, Alemanha. A corrida de Pedrosa. Sachsenring. A corrida de Pedrosa, sempre pra esquerda, né? Ou direita? É sempre pra direita. É a corrida que tem mais curva pra direita. Bom, é uma pistinha bem estranha, assim, né? O formato dela. É. Particularmente, eu não gosto muito dessa pista aí. Ah, eu tenho. Eu gosto de todas, cara. Mas eu. Né, realmente, não mora no coraçãozinho da gente, não. Não é aquela. Nossa, espero o Sachsenring. Oh, meu Deus, só o Pedrosa. Em seguida, Bern. Que também é um nome difícil de dizer. E fazem corridas excelentes. É praticamente a Spa-Francorchamps da MotoGP, né, Gustavo? É, a Berna é uma pista muito bacana, né? Muito legal mesmo. Tanto pra moto quanto pra carro, né? Pra GT. Muito bacana. É bem sinuosa, vários tipos de curvas, mudança subida, de. Subida, descida. Exatamente, subida de altura, mudança de altura. Muito bom, Bern. É, corrida 12, Silverstone. É, tem que ver qual Silverson eles vão correr, né? Mas Silverson é Silverson, né, cara? É um tempo da velocidade, né? É a figurinha carimbada da Europa. É. E os ingleses merecem, que os caras são fanáticos por corrida. Corrida 11, San Marino e Riviera de Rimini, Marco Simoncelli, Misano. Puta, cara, como falar Marco Simoncelli? Bate uma tristeza em mim, cara. Cara, essa pista aí, eu tenho um carinho especial aí pra essa pista. Eu acho ela muito bacana, essa pista. E tem aquela sequência pra direita rápida, que os caras passam 260 assim, no meio da pista, assim. E pior que toda vez que passa aí, eu lembro aquele japonês que atropelaram lá, cara. Nossa. Você lembra dessa daí, cara? Sim, lembro. Bicho feio, foi Moto 2, né? É, foi feio. Bem feio o negócio. Foi feio. Ai, mas putz, cara, eu marco minhas coisas, cara. Desculpa. Aragão, corrida 14. Olha, era uma corrida, era uma pista, cara, que quando começou eu ficava com o pé atrás, cara. Não gostava muito, não. Mas me conquistou, cara. Largou aquela reta enorme, as curvas fechadas, a mudança de altura. Eu achei o Dragon onde eu gosto, cara. É, uma pista que dá bastante. Bastante pega, né? O pessoal embola bastante. É, a corrida em si, o traçado não é o mais bonito, mas a corrida é emoção garantida, né? Dia, corrida 15, Japão, Moteg. É uma pista que eu também eu gosto por causa do Gran Turismo, cara. Eu já corri tanto nessa pista, cara. eu acho uma pista, cara, que tem vários tipos de curvas, tem umas freadas. Eu acho muito técnico o Moteg, cara. Moteg é uma pista que eu olha, eu não sei se eu vou cometer uma heresia, mas eu acho nível de burn, cara. Eu acho. Eu gosto. E corrida 16, que é a pista que tem o cenário mais lindo do mundo, Phillipe Islands. Essa aí, se você não tá gostando da corrida, você olha assim pro fundo, você vê a gaivota, você vê o mar. Apesar que a pista é maravilhosa também. Ah, a pista é muito bacana. Dispensa apresentações. E rápida. Pensa numa pista rápida. É, uma pista. Nossa. Corrida 17. Malásia, Sepang. Os malais são loucos por MotoGP. É uma pista excelente. Eles treinam lá. É uma boa corrida. E quem gosta de Fórmula 1 conhece, né? Dispensa a apresentação. E sai muita corrida boa da MotoGP ali. Melhor que da Fórmula 1 até, né? Isso. É, muito. O pessoal se pega bastante naquela pista. E fechando o mini torneio na Espanha. A quarta corrida. Na Espanha, e a última do campeonato, em Ricardo Tormo, em Valência. É, a tradição, né, faz anos que eles fecham calendário lá, né? Desde 2006, né? Faz um bocado de tempo, acho que é 2005? Não sei, cara, eu lembro que em 2006 veio o cara da O Bayles veio da moto da Superbike e arrebentou todo mundo, cara. Decisão do título do Rossi. Foi 2005, 2005, é. Decisão do título do Rossi com o. Antes. Com o Furacão. Antes acabava. Antes a última prova era Phillipe Islands, né? É, não. E ele, cara, pegou a Ducati lá e deixou todo mundo no chinelo. Fez um boliche. É, e o Troy Bayles. Grande Troy Bayles. Bom. Comentamos aí o todo o calendário da MotoGP, espero que vocês tenham gostado. E 18 corrida pra caramba, hein, Gustavo? É, bastante. Né? Diga-se de passagem, graças a Deus, né? Quanto mais melhor. Putz, podia fazer todas as categorias, podia ser que nem a NASCAR, cara. Ia matar a gente de overdose de corrida. Ah, ia ficar virado num zumbi, ia passar a semana toda se arrastando. Bom, sonhar não custa nada. Ah, e para complementar a MotoGP, temos uma pergunta muito especial do nosso queridíssimo, o nosso autista preferido, o dono da Yuki, Eric Van Draxler. Manos adoradores da Yuki, espero que vocês estejam fazendo um bom trabalho no programa de hoje. Vamos lá, uma pergunta dessa semana. Queria que vocês acertassem um pouco a respeito de mais um episódio dessa treta que está rolando entre MM e Valentino, as equipes de marketing que encerraram do Valentino, que encerraram o contrato com o MM, com o irmão dele. A troca da comissão que vai investigar os acidentes da MotoGP. Enfim, é muita coisa que está rolando aí nessa história ainda a treta entre o Marques e o Valentino desde o ano passado, e mais um episódio vai se desdobrando. Por favor, dissertem a respeito e até a próxima. E aí, Gustavo, o que você achou da tretinha? Tu que é o especialista aí, né, na MotoGP, mas Se não me engano, quem gerenciava a carreira dele era o Valentino, né? O Mark Marques, não é? Não tinha uma história assim? É, na realidade é assim. O Valentino não consegue gerenciar sozinho a carreira, cara, que tem ajuda. Sim, com certeza, mas a mão era dele, né? Isso, ele que decidia, tal. Não sei se ele que decidia o que era pro Mark Marques, mas acredito que o Rossi deve ter chego e falado assim: Marques, olha, eu tenho expertise, mas eu vou fechar a minha... Porque depois que ele terminar, né, o Rossi terminar, ele não vai precisar de tanto marketing, não vai fazer tanta coisa quanto que ele já faz agora correndo. Então ele deve ter pensado nos empregos da galera, na turma toda, falou: Marques, você vem pra cá, você vai ver como que a gente trabalha, tal, a gente contata alguém a mais aí, e a gente vai gerenciar sua carreira, e eu vou deixar a empresa pra você. Ou a maior parte da empresa pra você, pra gerenciar a sua carreira, tal. Sabe? Uma ajuda, né? Uhum. E eles devem ter feito um acordo entre os dois. Na hora que estavam os dois de bem, tomando os energéticos junto, entendeu? Um comendo macarrão, o outro comendo a paeja, tal, pá. Era tudo felicidade. Ah, te passei. Tal, pá. Entendeu? A hora que o negócio apertou, é, a hora que um não queria olhar pra cara do outro, falou assim: aí, chegou, e aí, pô? E nosso, não brinco mais. O nosso negócio lá da sua... não quero saber, não. Sua assessoria me falou mal de mim, não falou do jeito que eu queria. Ah, então eu fiz a sua assessoria lá. Não, eu acho que não foi bem assim. Eu acho que mandaram o contato pro outro, falou assim: cara, a gente não vai se falar mais. Meu advogado vai conversar com você, mas não quero mais que você se meta na minha... Vai procurar a sua turma. Eu vou procurar outra pessoa pra gerenciar minha carreira aí e tal. Tem um monte de agência por aí e tal, e nossa, a gente não vai se bater mais, mano. Nós só vamos se encontrar na pista. Ha! Entendeu? E deve ter sido exatamente isso que aconteceu, né, cara? Resolveram separar os panos, mano. Entendeu? Pô, cada um vai fazer o que quer, eu não me meto. Eu não sei mais na sua vida, você não quer. Tipo, divórcio mesmo. Agora, quanto a MotoGP, pelo pouco que eu sei, eles estão, vamos dizer, sendo mais transparente na decisão esportiva, porque deve ter gerado críticas. O Rossi não ficou satisfeito, tanto que ele pediu uma outra arbitragem, um tribunal de esportes fora da Federação de Motociclismo, para que ele não concordou com a punição dele. Aí o que acontece? Já gera um atrito, porque você passa a impressão que você não confia. Gera risco a credibilidade da categoria também. Exatamente. Ó, não fui bem tratado, não fui tratado como que eu quis. Tal, pá. E a categoria, para mostrar vamos dizer assim, que tá atenta, querendo, porque... É, daquelas, né, Gustavo? Eu não fiz direito, mas dizem que um acordo justo é quando as duas partes ficam insatisfeitas. Se um fica muito satisfeito, não foi feito justiça, entendeu? Sim. Então, eu acho que... Fala assim: Rossi, você ficou insatisfeito? Fala aí, o que você acha? A gente vai fazer assim, quando acontecer isso, vamos fazer assim e tal. Dar mais transparência, evitar mais... reclamação, mostrar que você tem um carinho pela história do cara, tal, pra tudo ficar entre os panos, entre amigos, porque o Rossi fez muito barulho, né, cara? Então é pra exatamente isso. Mas eu espero que o Eric tenha ficado satisfeito com a minha análise. E é isso aí. Vamos dar uma paradinha, Gustavo? Beleza, tomar aquela aguinha esperta. Isso, nesse... E largar um sonzinho aí pro pessoal. É, com certeza. Esse calorzinho que tá dando aí, né? É, tá fritando a cabeça. O Saara é aqui. Alô? And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Voltando do intervalo, agora a gente vai falar de NASCAR, categoria aí que cada vez mais tem mais adeptos, tem mais espaço. Tomara que a Fox Sports abrace a categoria, porque qualidade e show ela tem. E vamos aí com uma pergunta do ouvinte, amigo nosso de Brusque, lá de Santa Catarina, grande amigo Thiago Fischer, que também é um aficionado pela NASCAR. Ele tem uma questão aí que está bem relevante essa semana aí. Bom dia, Daniel. Bom dia, Wellington. Bom dia, rapaziada do Fórmula Full. A questão é a seguinte. Quem vocês acham que vai estar substituindo o Tony Stewart aí nesse período que ele está com essa fratura nas costas aí? que aparentemente pelas notícias parece ser uma coisa mais séria e às vezes diverge que não seja tão sério, mas queria uma opinião aí, quem que vai estar substituindo eles ao ver de vocês, né? E se possível o Stewart aí está anunciando uma aposentadoria um pouco precoce antes do fim do ano, que andei vendo nos comentários, até o pessoal falando, que o Stewart não é desse feitio, que geralmente ele procura voltar a correr, mesmo que seja, né, debilitado, mas demonstrar que ele está voltando, para depois fazer o anúncio da aposentadoria dele aí. Beleza? Um abraço para todos. E aí, Gustavo? Antes de responder, explica aí para a galera aí o que sucedeu-se com Don Stewart. É, ele estava brincando, digamos assim, nas dunas aí com o ATV, né? Esse tipo de off-road, aquele carrinho que ele parecia, que ele lembra um pouco os quadriciclos, né? E eles estavam nas dunas, no deserto da Califórnia, e aí ele foi passar por uma dessas dunas, estava um pouquinho mais íngreme do que ele imaginava, né? Que às vezes isso acontece, até mesmo em rally, você pega de surpresa, né? E aí o carro teve um impacto um pouco mais forte e ele machucou, no caso quebrou, né, a vértebra, a L1, e por enquanto não se fala, o pessoal não falou quanto tempo que ele vai ficar fora, tem um pouquinho de mistério aí rondando aí a gravidade da lesão, né, que a vértebra L1 é uma vértebra bem importante ali, né, na parte da coluna, né, é uma parte perigosa até, né, e por enquanto não tem ainda uma data definida, né, e Honda, aí se especula muito sobre quem que vai assumir quem iria assumir o lugar dele, né? Aí tem especialistas lá do próprio site da NASCAR que listaram ali Elliot Sadler, Justin Allgaier, Ty Dillon, John Hunter Nemechek e até Bob Labonte se falou. Ei, Gustavo, da possibilidade de assumir o... Ei, Gustavo, falaram do meu preferidinho, Alec Jones, não? Não falaram no Eric Jones, mas... Nem no Sam Hornish Jr.? Não, acredito que nem, que não falaram justamente pelo motivo que ele ficou fora, né, porque falta de desempenho. É que isso aí foi feito, foi puras conjecturas em cima de relacionamentos com a Chevrolet, com o patrocinador, relacionamento pessoal do próprio Tony Stewart, mas... saiu já, não sei se eu dou a notícia ou tu prefere dar aí a notícia. Não, já fala aí já, porque quando a gente ia gravar o dia anterior, a gente não saberia, só que saiu agora, tá quentinho, saiu do forno a notícia do substituto do Don Stewart. Pois é, até acredito que pegou muita gente de surpresa, porque quem vai substituir o Tony Stewart vai ser o Brian Vickers, né, que ano passado ele saiu, se retirou da NASCAR, né, pelos problemas de saúde que ele tem enfrentado aí durante os anos aí, que ele acaba tendo problemas de coágulos no sangue, e ele se recupera e depois de um, sei lá, 3 meses, 6 meses, acaba repetindo o problema. E então ele preferiu sair fora, até para questão de fidelidade aos patrocínios dele, né? Porque é complicado, o cara assina com patrocínio e daqui a pouco tá reincidindo no mesmo problema, né? Então ele saiu fora da categoria. E pendurou as chuteiras, as sapatilhas, digamos assim, né? E agora foi cotado aí, aliás, cotado não, assinou aí para substituir o Stewart aí nesse período que ele vai ficar fora. Quanto a ele sair antes, sinceramente, tem que ser uma lesão extremamente perigosa, potencialmente perigosa aí para ele ficar paraplégico, alguma coisa assim, algo que põe muito medo mesmo, né, no Tony Stewart, porque o Tony Stewart, eu acompanho a carreira dele desde a época da IRL, e ele era o tipo do cara que ele corria na IRL, ele corria de midget, ele corria de carrinho de rolimã, ele corria de tudo que aparecia, ele corria. Então ele era um dos pilotos que ele praticamente todos os finais de semana dele era preenchido com algum tipo de atividade dentro do motorsport. Então eu acredito que ele esse próprio aposentadoria dele vai ser complicado. Eu acredito que a gente vai ver ele mesmo depois da aposentadoria, no caso de 2017, a gente vai ver ele correndo de alguma coisa ou fazendo uma que outra prova. Então eu acredito, sinceramente, não sendo uma lesão muito grave, com certeza ele vai voltar e ele vai fazer o que está ali no papel. Agora, me fala uma coisa, Gustavo. Você achou o Brian Vickers, fora o problema de saúde, uma boa escolha, um bom piloto para... O Brian Vickers, ele é um cara que tem um desempenho muito bom. Assim, ele não é um top, né, até pela falta de continuidade, mas ele é um cara que muitos comentam que ele teria um futuro bem, uma carreira promissora na NASCAR. Né? E eu acredito que seja uma boa escolha, sim, com certeza, partindo dele, né, e considerando todas as possíveis, as variáveis que é possível que aconteça, né? Enfim, aconteceu esse problema de novo aí com ele, ele tem que abandonar a equipe antes do tempo. Talvez agora seja a melhor opção que eles acharam, ou daqui a pouco ele conseguiu achar uma cura definitiva, sei lá eu, enfim. Mas em termos de piloto e de pista, eu acho que é uma escolha conservadora, uma escolha muito bem feita pela equipe. E aí, Gustavo, aí eu sou meio curioso, né? Você estava falando, fui pesquisar aqui o Brian Vickers e eu achei uma coisa que eu não lembrava, cara. Ele andou substituindo o Tony Stewart em 2013 na Joe Gibbs. Fez 3 corridas em 2013. Texas, Kansas e Richmond. Você lembrava disso, não? Não lembrava. Então foi 3 corridas só que o Tony Stewart também tinha se machucado, não lembro o motivo, em 2013. Isso aí você lembra também, não? Sim, ele teve... Eu não sei... Bom, ele teve aquela ele teve um problema na perna. Quando ele ganhou. Ele ficou até andando no paddock com aquela cadeirinha pra cima e pra baixo, né? Eu lembro disso aí. Isso. Mas eu acho que quando ele teve problema na perna foi quando ele ganhou o título. Não, não, esse aí foi o Kyle Busch. ele foi em 2013. Acho que o título dele foi em 2012, né? Isso. Mas ele. Então, mas ele, bom, de qualquer forma ele ficou fora em 2013. E foi o Brian Vickers junto com o super-homem do Viagra lá, o Martin. Mark Martin. Mas esse o pessoal já dá como carta fora do baralho. Até se cogitou, aliás, se cogitou não, mas digamos, se especulou Jeff Gordon e Mark Martin, mas de cara esses aí já foram descartados completamente. Mas é isso aí, tá escolhido, entendeu? E vamos torcer pro Tony Stewart voltar logo, né, cara? Porque ele, apesar que nos últimos tempos ele não tava muito bom, tava todo mundo achando estranho, pedindo pra ele se aposentar mesmo e tal. E o mais estranho era que na equipe dele tava um dos carros dominantes e fora o Buchão, que tava andando muito bem. E ele vai aposentar mesmo, né, cara? E era pra ser a despedida dele, que vai mais um ícone depois do Gordon, né? E falaram que o Gordon também ia andar no carro dele, né? Chegaram a falar isso daí, né, Gustavo? É, chegaram a cogitar meio que, eu não sei se assim, se foi a nível de descarte mesmo, Mark Martin e Jeff Gordon. Tipo assim, não, esses aqui não vão mesmo, mas eu ouvi algumas matérias sobre isso daí. É, mas é, torcer pro Stuart melhorar logo, né, cara? Que é complicado, né? Um ícone aí na despedida. É, eu, assim, ó, sinceramente, é bem aquilo que eu comentei antes. Não sendo algo assim que vá fazer ele pôr a mão na cabeça se realmente vale a pena. Tipo, ah, se tu bater assim, tá 40 por hora no muro, tu vai ficar paraplégico. É, se não for algo desse nível assim, eu acredito que ele volta 100%. Aliás, 100% que ele volte, né? É, porque a medicina também hoje tá bem controlada. A medicina consegue saber mesmo se a pessoa vai ter algum problema, se tem risco. Se tiver risco, ele não volta. Não importa. Não vamos fazer ele. Eu diria assim, se tiver risco, tudo bem. Agora, se tiver um risco muito grande, talvez ele não volte. Não, assim, Gustavo, risco sempre tem, vamos dizer assim. Mas se uma batida normal puder atrapalhar o resto da vida dele, ele não volta, cara. Não volta. Porque Nasca sabe que batida é... faz parte. Né? É. Beleza. Beleza? Bora tocar o barco aí pra categoria que a gente mais fala mal e mais ouve notícia e mais pensa nela. Adivinha? Adivinha? Qual que é, Gustavo? Fórmula 1. Aê! E olha, cara, eu tô muito triste, porque programa passado o Dani não gostou, falou que eu falei demais. Mas eu tô muito triste que o Maldonado vai embora, entendeu? Maldonado, Maldonator. Cara, ele era um ícone. Ele era um ícone da categoria. Nosso soldadinho de chumbo, como diria nosso grande mestre Edgar. Cara, o venezuelano. O agente da revolução. Pô, Maldonator vai embora, cara. Não, eu tô chorando aqui. Tô triste. A primeira notícia, ele me dá esperanças. E eu quero também que isso aconteça. Ele espera voltar em 2017, cara. Você acha que ele volta, cara? Ah, ele... Se ele e a mãe dele não acreditarem nisso, aí não... Né? E eu acredito, a esposa dele acredita, o filho dele acredita. Ele, o empresário, falou que vai encontrar, não desistiu da Fórmula 1, vai continuar trabalhando pra ele voltar, entendeu? E eu só posso dizer que terminou de uma forma amigável. Fizeram até um videozinho pra ele na Renault com uma musiquinha e tal. Pô, legal, cara. E se não, o que a gente vai fazer da Fórmula 1, cara? Ah, sempre aparece outro, né? Nossa, não, cara. Falando sério, cara. Eu acho que é meio difícil. Assim, pelo comportamento atual, assim, da Fórmula 1. Um piloto como Maldonado perder o assento e ficar simplesmente um ano passar em branco, assim, perder o ritmo da coisa, vai ser difícil. Se ele conseguir, parabéns, mas... Gustavo, vamos ver. É só torcer por uma coisa, cara. Aumentar o preço do petróleo, mano. Aí ele volta. O negócio tá feio, cara. Mas não vamos falar de economia agora. Isso aí, quem sabe a gente faz outro podcast. Então, pessoal, mais um recadinho aí do WhatsApp. Esse recado especialíssimo do grande amigo Flávio Xandó, amigo do Messi, amigo nosso, companheiro aí, corre o mundo inteiro, corre na China, corredor, muito confrade. Legal. Confrade, amigo de ajudar a gente no suporte do computador aqui. Vamos lá, o recado do Xandó. Que legal poder estar interagindo com vocês aqui no grupo. Aqui é o Flávio Xandó, ou só Xandó, como preferirem. Eu não vou fazer uma pergunta bem simples, apenas para mais marcar presença e participar. Comentem um pouco, por favor, toda essa possibilidade aí de Ferrari estar num nível semelhante, ou da Mercedes, ou termos de motor, potência, desempenho, isso aí é falastranice da Ferrari ou será que eles estão chegando perto lá? Um abraço para toda a galera. Responde aí, Gustavo. Bom, minha opinião é que é um pouco, isso daí é pressão psicológica de pré-temporada, né? A Ferrari avançou muito, né, perto do que foi há 2 anos atrás, né, de motor, mas todos evoluem, né? Então a gente não tem como. Duvido que eles tenham. Eles podem até ter feito uma evolução considerável, mas em termos de motor, principalmente, né, tem a questão dos tokens e não sei mais o que. Então eu acredito que mesmo que eles evoluam bastante, eu acredito que a Mercedes ainda vai ter vai continuar no mesmo nível assim de dominação. O que que tu acha aí, Wellington? Olha, eu acho assim que já do 2015 a Ferrari já estava bem no nível parecido com a da Mercedes. Vamos dizer que pode ser que até que passe o motor, mas a Fórmula 1 hoje em dia sempre foi não só motor. Então, se a Ferrari errar o chassi, não adianta nada. E a gente só vai ver isso na primeira corrida, e olha lá. Então, a única coisa que a gente pode torcer... Mas tu acredita, assim, numa mudança tão grande, assim, em termos de motor? Então, olha, até acredito que a Ferrari pode conseguir um motor melhor que a da Mercedes. Mas resolver isso pra acabar com a dominância da equipe alemã... Aí é outra dúvida que me gera, entendeu? Mas crescer tanto assim e manter a confiabilidade? É, eu acho que cresce, cara. Se acharem um pontinho, assim, acharem o negócio mesmo, sabe? Do mesmo jeito que a Mercedes achou, entendeu? Eles conseguiram um caminho das pedras melhor, conseguiram fazer um trabalho melhor. A Ferrari tem condição, tem know-how, tem capacidade... Tem grana, é uma equipe totalmente adaptável, capaz. Mas não acredito que seja só isso, mas bem possível. Saiu uma declaração aí do chefe da Mercedes afirmando que a Ferrari já passou eles. Agora, até quando isso daí é jogo de pressão, aí eu não sei te dizer. Gustavo? Beleza. Mas é isso aí mesmo, Gustavo. Bom encaixar. Ah, um abraço aí pro Xandó. Opa, valeu, Xandó. É nóis. Xandó deu uma mão aí também pra mim aí, deu um help. um help no desktop aí. Mas é isso aí. Valeu, Xandó. Tocar o programa aí. E a próxima notícia é a ex-equipe Lotus, que agora começou com... A Lotus original dos anos 70 morreu, né? Segunda vez que a equipe de Inston volta a ser Renault, né? Porque para quem não sabe, para quem não conhece, mas essa história é cult entre os fãs da Fórmula 1. Havia uma equipe que foi fundada em Inston e a primeiro nome que ela tinha chamava-se Toleman. Ayrton Senna correu nela em 1984. Ela em 1986 virou a equipe Benetton, que se manteve como equipe Benetton com Schumacher, foi campeã com o Schumacher em 94, 95, e manteve-se como Benetton até 2000. Virou Renault em 2001 e foi Renault até 2010, se eu não me engano, né, Gustavo? Isso. Depois virou Lotus, que não era Lotus tradicional, era um grupo Genie, que pegou o nome Lotus, continuou com a equipe até ano passado, aos trancos e barrancos. Tem uma brigadinha com a Caterham, que também não vem ao caso. É, que isso também, isso aí era questão de nome. Eu não sei. Outra treta cabulosa. Bom, agora volta a ser Renault. Inclusive é o mesmo presidente, o brasileiro, né, que fala um português totalmente gringo, Carlos Ghosh, que matou a equipe, né? Matou a equipe. Gosma, né, Gustavo? Matou a equipe, é um descendente de libanês, né? É uma comunidade que é bem relacionada em negócios, tem grande sucesso e tal. Carlos Ghosh. E voltou agora. Falou que em 5 anos vai ser campeã. Lançou um carro que o pessoal gostou do preto, com tom amarelo. Meio que estão dizendo que também não vai ser essa cor. E aí, Gustavo, o que você acha da Renault? A gente falou no programa passado, mas não tinha tantos dados, né? É, não faltava a apresentação oficial, né? Que foi no dia seguinte do nosso programa. Isso. Bom, expectativa. O que eu posso dizer de expectativa é que se eles derem um pau na Red Bull, vai ser muito engraçado. É. Mas eu acho que tá um pouquinho longe disso, né? Aí eles vão ter que, eu acredito que vão ter que agora retomar todo o processo, e aí até ter um carro competitivo, de repente demora um pouquinho, né? É, a equipe, até eles falaram tal, que agora é reconstrução, a equipe foi praticamente depenada mesmo, o pessoal ia embora, faltava coisa. A situação que a Lotus fechou no passado foi periclitante. Teve GP lá que os caras não abriam o setor de descanso. Tinha foto do Grosjean sentado em cima de cooler. Não tinha banco, tinha o cooler que era o banco. É, entendeu? A equipe, eu acho que a Renault chegou lá tocando as lâmpadas. Já não tem lâmpada queimada que os caras não trocaram. É, goteiro que os caras colocaram o balde embaixo, consertaram o telhado. Sabe? E vamos combinar que ainda assim o carrinho andava bem, né? Andava bem. Então tinha um motor bom. Só que sabe o que dava a impressão no passado, cara? Era um carro que a Renault. Sabe? Quando você vai vender uma empresa, os caras não investem, né? Você tá negociando? Você vai botar um dinheiro que depois não vai voltar. Entendeu? Aqui nem você vai vender o carro. Você vai vender o carro porque você vai trocar o pneu. Esse dinheiro não vai voltar, entendeu? Aí a Geni, né? Parou de botar dinheiro, entendeu? O Maldonado mesmo sofreu pra caramba porque acho que não conseguia levar o carro. Então, teve alguns resultados legaisinhos. Tinha pista que andava muito bem. O que o Grosjean fez em Spa foi fenomenal. Mas tinha pista que eles sumiam, cara. Entendeu? Foi muito estranho, foi muito estranho. E vamos ver, né, cara? Agora a Renault. Esse pessoal que compõe a equipe, cara, é o pessoal que gosta de Fórmula 1, é o pessoal que tem uma química, né, o Gustavo? É, não dá pra negar que a Renault ela tem uma relação muito boa com a Fórmula 1, né, nesse sentido assim de competição, na verdade com o motorsport em geral, né, a Renault, ela tem, enfim, teve administrou aí duas categorias aí, né, no mínimo então eles têm no DNA aí o automobilismo. É, vamos ver, né, cara, torcer porque uma equipe boa aí é o que todo mundo espera, e deram uma cutucadinha, né, deixaram a portinha aberta pro Alonso, falou: Alonso, se você ficar insatisfeito na McLaren, a gente quer você de volta, tal, ainda consideramos você o maior. É, na verdade foi o Carlos Ghosn que declarou que tem interesse, né? Mas quem não tem interesse no Alonso, cara? Olha, eu não teria. Vá botar aquele barril de pólvora ali do lado do... Só de uma coisa eu tenho certeza, cara, o salário não vai ser muito alto, não. Ah, eu acho que não, mas eu não sei se ele se arriscaria de novo. Tipo, imagina só a cena. Ele sai da McLaren, vai pra Renault, a Renault começa do zero, a McLaren decola. Aí eu acho que ele se mata. Aí ele não. Coitado, é asa negra mesmo. Ainda bem que ele ganhou aqueles dois títulos, porque senão o Chris Hamilton e ele ia ser os casos de maior falta de sorte na história. Mas passando um pouquinho, falando da Red Bull, cara. Imagina a Red Bull, cara, não tendo os melhores motores, atualização de motor. Cara, esse ano vai ser meio complicado pra Red Bull, né, cara? É, eu diria que é um das previsões mais incertas seria da Red Bull, né? Agora, imagina, se o motorzinho Ferrari do ano passado continuar mais forte que o motor Renault 2016. Já pensou se a Toro Rosso começa a andar na frente da Red Bull? Aí o bicho vai pegar. Mano. Aí vai ter mais flauta esse ano, né? Preparem as caixas de lenço. E você sabia que o Marchionne ainda botou fogo pra isso acontecer? Porque ele chegou e falou assim: olha, eu te vendo o motor e vocês me dão mais 30 milhões, a gente compartilha uma grana aí, vamos botar no desenvolvimento do motor juntos? A gente, quer dizer, oferecendo o motor 2016 da Ferrari por uma graninha atualizado. Mais. Atualizado. Os caras de vocês são loucos. Da onde 2015 tá bom, porque senão vai queimar a nossa equipe 1. Você tá maluco? É mole. Agora, como que os caras não conseguem mexer os pauzinhos e botar o motor Ferrari na equipe Red Bull? É, acordos que só a Fórmula 1 explica, né? Mas não sei. Se daqui a pouco, se chegar a acontecer de um passar o outro, um realmente conseguir um desempenho melhor que o outro, deles pegarem lá na calada da noite. Não. Se bem que agora é mais difícil de fazer isso. Não. Em outras épocas até vai, mas... Ô, Gustavo, olha, desculpa te cortar, mas sabe o que eu pensei agora, cara? Que é profundamente capaz de acontecer e ninguém ficar sabendo, nem os pilotos. O Horner ligar lá pro chefe da Toro Rosso lá, o Frank Toss, e falar: Frank, vem cá, você vai juntar todos os caras da Ferrari aí que estão mexendo no motor, vai fazer todo mundo assinar um contrato que isso não vai sair daí, cara. Vacina, e se os caras falar, abre a boca, a gente processa eles. Diminui a potência dessa merda. Não vamos passar vergonha. Vocês andem lá atrás, mas a gente não vai se queimar aqui em cima. A gente tem Adanui, a gente tem Ricardo, a gente tem todo mundo aqui. A gente tem que ser melhor que vocês, cara. E vocês são subordinados a gente. Por favor, eu tô mandando pelo menos tanto de HP pra gente andar junto. Não nos passe. Porque você sabe, cara, o mundo corporativo... Cara, porque, por exemplo, se você botar o Corinthians A e o Corinthians B na mesma categoria, nunca vão acreditar que o jogo vai ser sério. Não é verdade? Sim. Você não acha que é capaz no mundo da Fórmula 1 o Marco fazer isso, cara? O Horner fazer isso? É possível. Você não acha que é lógico, cara? Ou eu tô viajando demais? Não, é perfeitamente possível. Até pelo grau de investimento de uma e de outra, né? É. Bom. Mas melhor que não. Digamos que. Tomara que isso não aconteça, né? Que não seja. Que não venha a acontecer em esse tipo de coisa. Mas se a Toro Rosso não tiver pelo menos velocidade final melhor que a Red Bull, vão começar a falar. Ah, se vão começar a falar. Cara, com isso... É, basta ser mais rápido uma vez só pra começar a dar abertura pra esse tipo de coisa, né? Você vai ver. Bom, agora vamos falar uma notícia, né, cara, que também agitou a galera. Foi quando o Motorzêmulo falou que não tinha nada de bom pra falar do Schumacher. Não, quer dizer, ele falou: tenho notícias e não é boa, e não deu a notícia. Aí todo mundo ficou apavorado, né, Gustavo? É complicado falar sobre isso, né? Porque, na verdade, só eles é que sabem, né? Ele tá muito bem blindado. A gente não tem nenhuma foto, nem nada, nenhum tipo de registro pra gente ter um entendimento do que eles falam, tanto ele quanto o Jean Todt, quanto, enfim. Com certeza ele tá mais do que certo que não tem recuperação, né? Enfim, ele deve estar em um estado, se não vegetativo, quase isso, né? É mal comunicável, mas o problema eu acho que foi as palavras do Montezemolo, cara. Ele falar que tem notícia e não é boa, a pessoa já tava matando o Schumacher. Sim. É, sim, da... eu acho que ele, mas... ele não pensou bem nas palavras, cara. É. Sei lá, cara. Eu sinceramente, essas, eu, tudo que é relacionado aí ao Schumacher depois, eu, é algo complicado de se falar, porque tá tão bem blindado, né? A família se preocupou tanto em isolar bem, pra, enfim, pela questão de imagem, para manter a imagem do ídolo e tal, que a gente não tem... Eu não me sinto assim confortável para opinar a respeito desse tipo de coisa, porque ele realmente deve estar num estado muito, muito ruim, assim, de ver, né? Muito chocante, né? É, e desse jeito que estão blindando ele, cara, pelo jeito a gente nunca mais vai ter uma imagem do Schumacher, nem quando ele se for, cara. Nunca mais, cara. É o que aparenta mesmo. É, infelizmente, os fãs, a imprensa, vai todo mundo... Não, com certeza o Montezemolo deu uma bola fora aí, mas até nem precisava, sinceramente, o Montezemolo não precisava dar coisa nenhuma, dar, né, corda pra esse tipo de coisa aí, na verdade. E é triste o cara ser pavão até no momento desse, né? Ele tá lá, administrando a Itália lá, ninguém dá bola pra ele, ele vem e aparece, ai meu Deus do céu. É. Bom, passando outra notícia aí, cara, olha... Os nórdicos, né, tem aquele ar de blazer que nada afeta, tal, são um pouco sanguíneos, são calmos, homens de gelo. E o Bottas admitiu que todo mundo ficar perguntando que se ele vai para a Ferrari afetou o desempenho dele. O menino ficou deslumbrado, ficou desconcentrado, não ficou focado... Você acha que o Bottas tá no esporte errado, Gustavo? Ou o Bottas tá muito impressionado? Qual a sua opinião sobre isso? Eu não sei, isso aí tá me tirando a conversinha de piloto, hein? Tipo assim, não fui eu que bati, foi ele. Sabe como é que é? Sei. Tipo assim, não fui eu, foi os rumores. É, não, olha, não sou eu que tô piorando, eu sou bom pra caramba, mas... Isso aqui é tão me incomodando. Não, se ele tiver... Olha, se ele tivesse botado a culpa na dor nas costas, até dá pra engolir, mas agora essa daí... Cara, acho que ele tá falando assim, ó, não me encha um saco. Não, não vou ficar sabendo sobre isso. Ele chegou a falar, cara, na notícia aqui, que o pessoal na rua chegava a ficar perguntando as coisas pra ele, cara. Pô, Bota, sai da rua, velho, esse bloco de Fórmula 1, mano. Pô, cara, o cara acho que começou a virar pela Fórmula 1, vai na quitanda, vai no mercado. Fio, desculpa, cara, o único lugar que você vai fazer isso é nos Estados Unidos. O Senna fazia isso, só o Hamilton que vai lá pra ser estrela, mas o resto, cara, você quer andar na Fórmula 1 e quer ficar sem ninguém te conhecer, vai pros Estados Unidos, entendeu? É, essa daí do Bottas aí é... Dizer que foi afetado por causa de rumores, não sei o que, por favor, né? Não, eu acho que ele tá sucumbindo à pressão, cara. Ele acabou de passar recibo, cara. Coitado, cara. O dia que ele andar na Ferrari e fizer uma cagada. Ah, pois é, Monza, mas que pressão. Então tinha realmente alguma pressão não, por parte da Ferrari? Ele falou que tinha conversas, né? Aí o negócio foi acumulou na cabeça dele, cara. O psico. Que é uma coisa que até o pessoal não gosta de falar. Pode falar, Gustavo. Ou por essas declarações que ele tinha dado, ele começou a ser pressionado internamente pela equipe, mas sei lá. Ah, é, eu acho que a Clarinha chegava e falava, Bottas, você vai embora mesmo? O papo é esse. Você vai embora mesmo, cara? Jura pra gente? Que conversa é essa? É, eu não sei se faziam isso, mas eu acho que ele ficou com medo de chegar e falarem isso até pra ele. Porque quando o cara encafifa com alguma coisa, mano, encafifa, mano. O pessoal do Café com Velocidade não gosta de ficar falando do psico, tal, mas o Bottas acabou de admitir que isso daí tem influência, né, Gustavo? É. O piloto, ainda por cima, em parte de quando chega a época de assinatura de contrato e tal, com certeza vai ficar um pouco mais vulnerável se está precisando de resultado, se está precisando de aceitação por parte da equipe de alguns aspectos, né, alguns pontos. Ainda por cima no mundo da Fórmula 1, onde a coisa é meio fria, meio, né, meio pesada, com certeza vai influenciar, né? Mas o Bottas teve outras questões também que pesaram, que eu acredito que possa ter pesado na parte de psicológico, que foi o problema que ele teve nas costas, que ele reclamou que tem, vai ter que sofrer um tratamento em, como é que eu vou dizer, um tratamento sempre, por toda a vida, né? Um acompanhamento constante a vida inteira, né? Vamos dizer assim. Isso, é, por causa do problema dele. Então, tem várias coisas que podem pesar também na cabeça do piloto, né? Que influencia no desempenho, né? É, porque, olha, te falar, cara, eu até jogo brincando na TV e tal, não tem força G, não tem coisa nenhuma. Cara, exige muita concentração, cara. Exige. Pra você conseguir dar uma volta sem erro nenhum, constantemente, durante uma hora e meia, num carro. Mano, olha, não é fácil, não. O pessoal brinca, até minha avó, até o macaco, qualquer um. Filho, não é assim, não. É, pra dar a volta ali no mesmo centésimo do cara ali é que é complicado. É, sequência, não, Fórmula 1 a gente respeita todo mundo, cara, e os caras são profissional. Tem essa não de merecer. Inclusive o Maldonator. Agora, a última notícia aí e tal, vocês já se preparem que a gente vai terminar daqui a pouco, não fiquem tristes. Mas é a levantada de bola pra gente falar mal da Fórmula 1. Olha, tô admitindo. O diretor da Renault, Cyril Abiteboul, que inclusive eu lembro, ele chegou a assumir a chefia da equipe da Caterham. Uhum. Ele é um cara que conhece a Fórmula 1 por dentro. Ele diz: a Fórmula 1 tem medo de mudanças. Tem medo de tomar decisões e mudanças drásticas. E por causa disso, é conservador e não sai do lugar. Entendeu? Eles têm medo de tomar uma decisão errada, por isso não tomam decisão nenhuma. Gustavo, é uma análise condizente? É, eu acredito. Eu concordo com ele, porque o pessoal da Fórmula 1 fica cedendo. Eles na verdade, eles não têm uma decisão. Digamos assim, a FOM, a parte de esportiva da coisa. Eles não têm uma decisão que firme. É boa para o esporte. O negócio assim, mão forte, vamos fazer isso e pau! É tipo assim, é uma decisão, essa decisão me agrada, cada equipe se pergunta. Aí o cara, sei lá, todo mundo diz sim, daqui a pouco chega um que diz não, pra mim não. Aí já muda toda a situação, entendeu? Então, é complicado mesmo quando a coisa funciona desse jeito, né? As decisões da Fórmula 1, elas têm que ter 100% o Elton me corrija se eu estiver errado, elas têm que ter 100% de concordância das equipes, né, na questão de esportiva e tal, né? Não, os caras fizeram um grupo de estratégia, tiraram as equipes menores, no putaritismo mesmo. E mesmo assim, tirando as equipes menores, também não decidem nada. É, porque a briga é sempre a mesma, né? Cada um querendo puxar a sardinha pra sua brasa. É, até que todo mundo vai afundar nesse barco, né? E eles não enxergam isso. Aí quando enxergar, a Fórmula E já tá tendo mais relevância, já tá com mais fã, já tá com mais patrocínio, e eles estão chupando o dedo, entendeu? Eu acho que é esse o problema, porque você acaba não tomando decisão e você acaba ficando parado, sendo alvo, que nem um pato sentado. Não dá, cara. A Fórmula 1 precisa de ter um plano, fazer o plano e fazer acontecer. Fazer o quê? Longo prazo, entendeu? Olha, Nós vamos fazer essa mudança para isso. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo fora disso. Fórmula 1 lançou agora o seu canal oficial no YouTube. O YouTube está aí desde 2007. O YouTube, quer dizer, 2006. Já é uma coisa forte. Já faz anos que todo mundo vê o YouTube. O YouTube não tem problema. É um negócio, um meio de mídia enorme. Por que a Fórmula 1 ficou tão lenta que só tem 100 mil assinantes no canal do YouTube, cara? A Fórmula 1, ela é pra ter 100 mil, cara. 100 mil é pouco até no Brasil, cara. Tem blogger que tem 7 milhões no Brasil, entendeu? A Fórmula 1 é pra ter 50 milhões de assinaturas no YouTube, cara. Mas foi devagar. Quando perceberam que não tinha que botar só o vídeo no site da Fórmula 1, foi tarde. Entendeu? Sim, espremeram pra ver se saiu algum caldo. Aí que eles... Não, nem espremeram. Falaram assim, quer ver vídeo? Vai no site da Fórmula 1. Nem divulgava o site, nem melhorava o site, sabe? Olha, é totalmente uma desconexão. Sim. Com o mundo real. Mas tinha um esqueminha de pagar um precinho módico ali, né? Pra conseguir ver o vídeo, não? Não. Só que era só vídeo de resumo da última corrida. Agora estão fazendo outros vídeos. Quer dizer, não tinha um planejamento, não tinha uma equipe pensando na categoria. Dormiram no ponto, não investiram, entendeu? Deixaram de canto. Porque isso dá um programa. Hoje em dia, a TV perde pra internet. Tu, entendeu? A dinâmica mudou. E a Fórmula 1, conservadora, não é dinâmica em nada. Entendeu? Não é dinâmica em nada. E tá aí. A gente é fã porque a gente gosta dos carros, a gente entende a essência. Só que eles não sabem vender a essência. É só quem procura e acha. Eles não estão se vendendo. É esse o problema. Aí eles têm que o quê? Eles têm que se mexer. Só que aí eles estão naquela picuinha. Ai, quanto que eu vou ganhar? Cara. Não é assim. E nisso eles vão acabar mais se afundando, sem saber. Vão ficar que nem o John Travolta naquele meme lá, assim, ó. Olhando pro lado, olhando pro outro, olhando pro lado, sem saber onde que estão. E quem tá de fora, conhece a Fórmula 1 e vê a modo global, sabe onde eles estão errando, mas quem decide. Espero ver se chegar a mudar realmente o comando da Fórmula 1. Vê a Fórmula E, cara. A Fórmula E transmite no YouTube. Entendeu? Onde não tem transmissão. A Fórmula E dá o fan boost, que aumenta a potência do cara conforme os twitters, conforme os fãs, a situação dos cara. Fãs. Cara, pô, para com isso. O negócio é muito legal, cara. Os caras botam o pódio no meio da galera, entendeu? Ó, a Fórmula 1 precisa de um banho de ideias novas. E é isso que estão dizendo. A gente gosta, a gente ama, a gente vai continuar vendo até o final. Entendeu? Até quando estiver definhando, a gente fala, putz, olha a Fórmula 1. Quando você, alguém fala decadente Fórmula 1, não fique bravo. Porque é verdade. Mas a gente gosta. Te ama. É isso aí. Fórmula 1. Minha linda, muda pra ter mais gente gostando de você. Quando a gente estiver na rua, a gente conversar com todos os amiguinhos e todo mundo assistir a Fórmula 1. Entendeu? Tá bom? É isso que a gente quer. Tá bom? Beijo no coração. Fundo do coração. Bom, é isso aí, pessoal. Ficou um pouquinho grande. Não sei se vocês gostaram. Não ficou tão ruim sem o Daniel. Legal que o Daniel agora ele vai ouvir um Fórmula Full que ele não participou, né? Tá de molho em casa. Não vai ter tempo, né? Daniel, beijo você, beijo no coração, viu? Não me mate por esse programa. Mas vamos aos recadinhos. Vamos ao recado do Paddock. Você que quer conversar com a gente, pode mandar no e-mail no Fórmula Full 1. Um numeral, Fórmula FUM, número 1, @gmail.com ou procurar o grupo da gente no Facebook, Facebook do Mark Zuckerberg, Grupo Fórmula Full. A gente lá aceita todo mundo, coração de mãe. Ou você também pode entrar no Twitter, que por enquanto a gente está usando o Twitter do Daniel, que o Daniel é um coração muito grande, que é o @daniel79. Tem o meu Twitter. Daniel Gimenez. Daniel Gimenez, é, olha eu passando errado. Obrigado, Gustavo. Daniel Gimenez com S no final, 79. Se vocês quiserem também, eu também tenho o Twitter, @Wellington_Leal. Olha, vocês podem mandar que eu respondo na hora, entendeu? Tem o Instagram, @FórmulaFull, entendeu? E vocês também, por todas essas conexões aí, a gente manda o seu número de telefone, entra lá no grupo do Fórmula Full, que tá muito legal, e você lá vai poder mandar o áudio pra gente, pra fazer pergunta pra gente, criticar, xingar. Isso. É, manda, procura a gente ali pelo Face, manda um inbox pra gente com o número, a gente adiciona, a gente prima ali pela opinião de todos ali. A única regra do grupo é respeitar a opinião do outro, né? Isso, eu falo assim, eu não concordo com você em coisa nenhuma, mas te respeito. É isso aí. Se você falar que o Maldonado é o pior piloto do mundo, eu respeito. Pra mim, ele mas não concordo. Mas eu não concordo. Acho que ele tem muito valor. Mas é isso aí, pessoal. Um oferecimento do Seb Tati Coque de Araçatuba. Novos alunos demandam uma nova escola. Conheçam, matriculem seu filho lá já. E também, pessoal, vamos colaborar com o Instituto Igor Hoffmann, um projeto maravilhoso, lindo, de apoio às crianças, às famílias das crianças que têm câncer lá em Campinas, um trabalho excelente de tocar o coração. Isso aí, muito obrigado, pessoal, obrigado pela paciência aí, tomara que a gente tenha feito um trabalho, deixado vocês satisfeitos, obrigado pelo seu tempo, é isso aí, muito obrigado, até semana que vem, mais um programa Fórmula Full, feito com muito carinho e dedicação só pra você, Gustavo. É isso aí, pessoal, até a semana que vem, então, falando mais um pouco aí de automobilismo, e um abraço aí, valeu por ouvir aí, dedicar um pouquinho do tempo de você aí pra ouvir, e falou, até a semana que vem. Falou. The sun and the air, all the shyness that is criminally vulgar and sunny, but nothing really in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. That is criminally vulgar. I am the son and heir of nothing in particular.